Lima 85, boa noite. Recife 2085, obrigado, boa noite, na 3520. Identificação, desse mantenha 2000 pés, altimetro 1014, direto Duna, reporta o localizador. localizado no localizador Gol 18 ano 6. Sente Gol 18 ano 62, veja do externo, com PTLS, torre 118 decimal 612. 118 decimal 6, Gol 18 ano 6. Salvador, boa noite, Gol 18, 16, passou externo. Cheque 3. Baixado e checado, Gol 18, 16. Vento no 30 graus, 07 nós, livre pouso 10, Gol 18, 16. Livre pouso 10, 18, 16. Gol 18 no meio, solo 03, 0403, se eu tenho condições de efetuar um 180 aí na pista, de regressar pela pista? Positivo, efetuou 180 na pista, o 18 no meio. Estimativa, porque tem uma viatura aí do bombeiro que está prosseguindo na Alfa, até um foco de incêndio lá próximo à Fox ali, na sua direita. Efetue 180, prossiga pela pista até a taxiway Delta, após libere na Delta e Alfa até o Pátio Uno, portão 06. Delta Alfa, bateu no portão 06, Gol 18 no meio. Obrigado mesmo. Delta foi esquerda, eu não entendi. Pode liberar aí na Eco mesmo. Pode liberar aí na Eco, prossiga Eco e Alfa e Juliette até o 06. Ok, Eco, Alfa e Juliette até o 06. Boa noite, tudo bem. Obrigado.